de novo, tô no meio do povo, a maior confusão. Aqui só tem alegria, gosto dessa folia, sabe a minha paixão. Eu danço e tomo cerveja, brinco e subo na mesa, eu ali da galera. Tô louco pela loirinha, de olho na mulatinha, essa morena me espera. Amor, garra, bicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor, garra, bicho, eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro tentando me achar. Eu atendo o pipi, pipi do meu celular. Quando manda apoio dela e não lhe dou bora. Mas ela enche de recado minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor, garra, bicho, eu não quero mais. Se arrepende e chora. Essa mulher chorona, chapa então a sanfona. Arruma a mala e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de mosteiro, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de você, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. E na palma da mão, e no compasso desta dança, bate na bota no chão. É na sola da bota, e na palma da mão, é na sola da bota, e na palma da mão. Bota o sorriso na cara e manda embora a solidão. É na sola da bota, e na palma da mão, é na sola. Solidez. quan tu llis fael. Deixa'm de triste lembrança, adeus per nunca mai. Moreria linda, un meu bé querer, et triste a saudar de longe de você. Moreria linda, un meu bé querer, et triste a saudar de longe de você. Se parla, ai morena morena, morena, con sua cara d'ho perdido una cachaça. Meus amigos já tentaram dessa doença me curar. Eu doutor e eu corto manjo até reunião do ar. Por onde a gente passou, até o doutor atestou, tô unânime em dizer. Consequência e o remédio pra minha dança morena sai você. Ai morena, moreninha, morenada, eu fico louco toda vez que você fala. Ai morena, moreninha, morenada, por tua casa tô perdido na cachaça.